Mano, eu acho que independente da opção que cada um tem de vida, é importante a gente entender que existe alguém que ama você e que as suas atitudes, as suas ações refletem nessa pessoa também. Essa pessoa que divide lágrima com você, que divide sorriso passageiro. E no dia que você se enterra, mano, você acaba enterrando com você junto. É quente, os pensamentos não é milagreiro. Enquanto às vezes infeta em ter, evita seu enterro. Vê teu sorriso aqui comigo só pra não ver mais a mãe clamando a Deus a morte com seu retrato, rapaz. Vai vendo, tio, cê conseguiu levar no teu caixão a felicidade da mãe, minha admiração inteligente. E quando ninguém dava nada, com quem que fosse, provava sua capacidade na prática. Já não tem mais as ligações, né? Das putas dos trutão. É foda, né, tiozão? Sei que vingança não traz de volta, mas não vi ninguém mover o dedo pra saber nem quem matou você desse jeito. Nada contra ninguém, se existe raiva de você. Que quantas vezes nós falava e não escutava, sempre tendo meu exemplo nos bug que deu certo, esquecendo os parceiros que os governos matou pro inferno. Parabéns! Confesso, nunca vi um velório tão lotado, nem a mãe daquele jeito, quase tendo infarto. Espero que tenha sido válido toda a grana, que pra nós não mudou nada. Mas te deu mulher na cama, né? Toma, conceito nas cadeias, nas quebradas. Mano, enquanto a farinha cê que bancava. Pro resumo na prática, de novo não ser diferente. O número em estatística matando em desgosto os parentes. Acabou a guerra e o sonho se manifestou em cor, provando que o sorriso que mata não tem valor. O sonho se manifestou em dor, provando que o sorriso que mata. Sei que esse pá nem era a intenção, pagar com ingratidão nosso veneno quando cê foi preso aquela mão. Lembro como se fosse ontem, sua indignação com cheiro de mídia, esteco de vidro na alimentação. Pra nunca mais, é, esse era o primeiro plano. Até voltar colar na banca e se iludir de novo. Esqueci o olho roxo na mão dos funcionários. Até implorou pra mãe parar de denunciar os maus tratos. Às vezes tento descobrir o que faltou pra te pedir de engatilhar de novo. Até se lembrou dos vômitos com os coágulos de sangue. Só que as doses de absolute no copo era mais importante. Carteira assinada na randa, sorriso das vacas. Me traz aos 21 Hilux importados. Eu sei, só que não existe lógica pra todo luxo. Se o preço é cadeia e antes dos 25 túmulo. Queria ter a chance de te perguntar se foi satisfatório, era aí que cê queria chegar. Se foi sem ver nenhum pivete nascer, outro que só em foto o pai pôde conhecer. Que seu exemplo seja o que ele não deva seguir pra não viver. Possível na volta, querendo estou aqui pro resumo na prática. De novo não ser diferente, o número estatística matando os esgotos parentes. Acabou a guerra, provando que o sorriso que mata não tem valor. Acabou a guerra, o sonho se manifestou em dor. Seu caso não repercutiu com clamor popular, como a menina que o próprio pai jogou do sexto andar. Seguiu o padrão dos corpos dos que brincam dentro do esgoto. Sem crime, escope, perito, onde acharam o seu corpo. Em vez do sábado de sol, um peão com filho. Hoje tá entre os 95% de homicídio. Esperando atenção na gaveta, sem solução. Porque nós aqui só vale em época de eleição. Entenda mal, a intenção não é julgar. Só tentar entender o que te fez continuar depois do show. Choque dos gambé chutando sua cara, querendo o nome de quem matou o polícia na quebrada. Seguiu a saga dos criminosos sem glória, que só faz saudade no peito, bomba biológica que se entrega sorrindo. Pra ter desilusão no cortejo, com sangue escorrendo entre os vãos do caixão. Você foi outro que bateu no peito, honrou que nem pelo sofrimento da própria mãe mudou, só não ficou. Pra ver as noites tristes sem dormir, o desespero em silêncio te querendo aqui. Acabou as dores de cabeça, felizmente. Só que pior que a própria morte é enterrar um parente. Onde foi a vez dela? Segundo o médico, não resistiu ao câncer no cérebro. Você não me escutou. Acabou a guerra e o sonho se manifestou em cor, provando que o sorriso que mata não tem valor. Mas por que você não me escutou? se manifestou em cor, provando que o sorriso que mata não tem valor. Ó, que firmeza.